Latam 3603, é como está seguindo o tráfego, 12 horas, 17 milhas, com 130 de ground speed, é um eco 190 da Força Aérea. Questão 3603, prosseguindo em redução, hein, para 209. 190 vai manter então, tá bom? Tá, tá bom. Combinado. Força Aérea 2-2-2 inicializado. Tá, está chegando o momento, Miss Nova. 2-2-2, último torre, 1-1-8, décima meia. 2-2-6, graças. Para 2000, para o TAM 3603? Autorizado, TAM 3603, autorizado ILS, é parcializado no localizador. 2000 pés, autorizado ILS, como é estabilizado, TAM 3603. Sete, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. Controle, quando possível, a possibilidade de voar Dael Olinda para o TAM 3897? 38 Olinda, TAM 3897. Direto Olinda, obrigado, 3897. Boa, Iman 273, o número 2 no setor, previsão de mais 3 minutos. Vale. 3603, estabilizado. Estabilizado e visual com o aeroporto, com o aeródromo, tá 3603. Tá 3603, chegou 3183 pra meia. 86, tá 3603. Chamou na torre então, tá 3603, ok? 1-1-8-6-6, torre, tá 3603. 86, obrigado, até já, tá 3603 para Guarulhos. Boa noite. Para o táxi 1940 com 172 a bordo, alterna Galeão 3940. 0 direita Índia Alfa, considera a torre 1186, altímetro no 019, tem um bom voo, boa noite. De Alfa, considera 186 com 1089. O voo do 273 em coordenação com a equipe após a liberação da guarda, boa da companhia, está autorizado no 03, chame táxi. Feito após o tráfego da companhia, liberado, já para o táxi 273. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125.1, 133.25, obrigado, boa noite, alternando. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite, Altan 3603. 3603, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 612. Alfa Juliette, pro 612, 3603. Contact Bruno 273, a bordo 166, Campinas, 3 horas. E a direita, Indy Alpha, ponte cara 2786, altímetro 1019, 1019, tamo ruim, boa noite, bom 273. Indy Alpha, ponte cara 1086, ajuste 1019, 1273, boa noite. Salvador 940 da Gol, boa noite. Gol no 940, contato o radar na decolagem, super para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 940. Salvador, gol no 884, passando 1990. Gol no 884, essa identificação, autorizada a chegada a mais, liderança para 2000 pés, PNH no 019, repostabilizado localizador. Gente, autorizada a mais, reportará localizador, descendo para 2000, gol no 884. Gol 776, essa identificação, autorizada a chegada a mais, liderança para nível de voo 050. PNH 1019. 884 foi direto ITAP. Direto ITAP, no 884. 284, confirme sua velocidade. Tá, reduzindo agora para 279. Sim, sim. É, se possível, mantenha a velocidade até mais próximo de TAP. Você vai manter a velocidade igual a 984. 1776, confirme sua velocidade. 2759. Tente a seguir o tráfego da companhia 14 milhas à frente. Salvador, voo no 273. Voo no 273, contato radar na decolagem, passando 3 mil pés, suba para o nível de voo 360, saída da EL. Estão passando 3 mil. Agora vai passar 4 mil na da EL. Voo no 273, suba e mantém o nível de voo 360, saída da EL. Pode informar qual é o tipo que está passando em sua direção. 4.200. Agora confere com o 273. Agora ou 1940. Chame o centro Recife, frequência 1, 2, 5, decimal 1, alternando 3, 3, decimal 2, 5. 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, 9, 4, 0. 1, 7, 7, 6, vem direto em TAP. Cono 776, desça para 3 mil pés. Que é legal no 019. 3 mil, cono 019, cono 776. Salvador, muito boa noite. Xarelia 212, pode ir. Xalene 212, acendo a indicação, autorizando a chegada à margem, desce para 4 mil pés, que é legal no 019. Identificou, 24.000, Gumino 19 na Mare, Chinesa 212. 62, 12, direto ITAP. Direto ITAP, 212. Uno 273, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Recife, bolo, qual é a outra? 133, decimal 25, voo no 273. Uno 884, autorizada final e electric sway. 884, autorizado. controle Salvador, boa noite, é o Trip 5218, informação Sierra, no ideal de descida, transfere. Trip 5218, essa é a identificação, autorizada a chegada à mão, desça para nível de voo 050, que é legal no 019. Identificou, desce para o 050 com 1019, 5218. Trip 5218, voo direto do Luna. Autorizado direto do Luna, Trip 5218, muito obrigado. Sete seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas, desça para 2006. Reposta avisado localizador. Para 2000, reposta no localizador, 776, gol. Sena 6212, desça para 3000 pés. 3000 pés, 6212. Estabilizado, gol 9, 884. Gol 9, 884, sendo torre 5218, desça para 4.000 pés. 4.000, 5218.